em homenagem a uma menina tão especial. Acredita, nega, você pode, você consegue. Se eu posso, você pode, oh. O mundo é nosso. Acredita, nega, prossegue, vai além, você merece. De onde veio, ninguém esquece, representa o Nordeste. Sempre nega retada, ela é cabra da peste. Não a troco por nada, nosso amor é manchete. É, eu ainda era moleque quando entrou na minha vida. 9 anos juntos, situado da partida. Quando eu te conheci, você sorriu pra mim. Ótimas lembranças, onde você estiver, amor, tenha confiança. O sol retorna cedo, e brilha pra guerreira. Viva sem medo, e Deus te proteja. Essa é companheira, ela é brasileira, tipo a Dona Maria, humilde mãe solteira. Respeita essa nega que sobe a ladeira. Que saudade do rango, sobre a mesa. Pode ter fé que onde você estiver, todo mundo na torcida pela mina que cê é. Pode bora. Vai ajudar a guiar o seu caminho, realizar o sonho, nós em SP juntinhos. Eu já comprei a passagem, hoje eu vou te ver. Não, não é de passagem, é pra viver com você. Porque eu me lembro que eu ainda era moleque quando entrou na minha vida. 9 anos juntos, situado da partida. Quando eu te conheci, você sorriu pra mim, você sorriu pra mim. Muita lealdade, por isso eu vou correr. Sincera e amiga, essa eu não posso perder. Tudo que eu tenho na vida é ela e a rima. Me aceita como eu sou, do maior ponto essa menina. Filha de nordestina, tipo do interior. Menina com a cabeça erguida vai buscar o seu valor. Filha de nordestina, tipo do interior. Menina com a cabeça erguida vai buscar o seu valor. Pode ter fé que onde você estiver, todo mundo na torcida pela mina que cê é. Pode botar fé. Com você, amor, falem o que quiser. Falem, todo homem sonha com uma mina de fé. Onde você for, eu vou, do castelo à maré. Estarei do seu lado pra o que der e vier. Porque minha mina é honesta, é confiante, é tão linda, é. Vou ficar com essa mulher sincera, é importante, é na minha vida, é. Vou ficar com essa mulher honesta, é confiante, é tão linda. Essa mulher é sincera, é importante, é na minha vida, é vou ficar com essa mulher sempre. Todo mundo na torcida pela mina que cê é. Pode, pode, pode, pode ter fé. Você vai conseguir. Todo mundo na torcida, pode botar fé. Pode botar fé. Não tô de brincadeira, ei, não é minha postura, ei, não é promessa, ei, e nem é aventura. Pode botar fé.